Meus amigos. Se você não jogou, cara, vocês são tudo fudido da cabeça, cara. Na boa, sério. Vocês não batem bem no negócio aí, não. Quantos anos de podcast já tem, Samuel? Seis. Quanto seis tempo e meio. Vocês já estão fazendo esse esquema aí? Seis e meio. Vambora. Deus assim, cara, você que está ouvindo esse programa agora, você não jogou Mass Effect? Não sei o que você está fazendo ouvindo até agora, porque você já não está entendendo mais nada e a gente está num papo aqui sem explicar muita coisa. Nem que eu tô mais. Se ouvir que se fudeu, vai jogar Mass Effect e volta aqui pra ouvir. Dois, se você ouviu até mesmo assim, foda-se, mas tu não quer spoiler, para agora, porque a gente vai entrar na zona de spoilers. E spoilers de Mass Effect podem, sim, estragar a experiência do João. Podem, devem e irão estragar essa experiência. Menos a do final do 3. Isso. Porque é aquele ele negócio. Ele se estraga com esse só. Aquilo não pode ser chamado de experiência. Não. Discordo. Mas RGB, vambora, falaremos sobre isso. Resumo em uma frase do primeiro jogo. Evento em Eden Prime, você descobre que o Saren é um Eduardo Cunha do espaço. Você tenta de todos os modos convencer o Supremo de que ele é um filho da puta e que deve ser caçado. O Supremo fica, não é bem assim, ele é um grande deputado dessa casa. Até que você consegue provar que ele tá, na verdade, trabalhando para os Reapers, os ceifadores. Consegue provar que ele tá escrotizando. Aí depois você fala dos Reapers. Exatamente. Sorry. Descobre-se que ele está, na verdade, doutrinado pelos Reapers, que são uma raça intergaláctica atemporal que vem desde os primórdios até hoje em dia. Reapers são piolhos super desenvolvidos. Isso. Piolhos robôs. Isso. Piolhos robóticos super desenvolvidos. Aquilo é um piolhão. Eles praticam um expurgo de 50 em 50 mil anos. Isso, caraca, um expurgo de civilizações. Você não lembrava de nada disso, né? Os planetas são tipo couro cabeludo. Os planetas são exatamente, tipo couro cabeludo. Eles são piolhão, vocês não estão entendendo. Isso. Caraca, e que a cidadela e os Mass Relays, que julgava-se, tinham sido construções dos Protheans, uma raça já extinta há alguns milhares ou milhões de anos, na verdade eram criação dos Reapers para atrair as civilizações mais avançadas para aquele núcleo do espaço, para que o trabalho deles de realizar esse expurgo das civilizações fosse facilitado. Uma nave antiga que o Saren consegue descobrir, que se chama, não lembro agora o nome? Sovereign. É, a Soberana. Caraca, lembrou. Na verdade, é um desses Reapers e no fim do jogo ele já tá completamente dominado pela Sovereign, que é um Reaper, e você consegue vencê-lo, e no final tem uma decisão que é interessante de salvar o conselho ou não salvar o conselho, salvando outra coisa que eu não lembro. Uma coisa muito foda do primeiro jogo é que você consegue levar o Saren no papo. Você consegue virar pra ele e falar, não, cara, como você é burro, cara. Não, cara. Esse cara é o Geraldo Mayrink, né? Trabalha na Veja. Como esse cara é burro? Aí, ele vira e fala, pode crer, cara. Isso dá um tiro na cabeça. Não, isso não é ele. É ele? É ele. É ele. É porque no 3 aquele cara faz isso também, o... Faz isso também. O maluco do olho azul lá do... Illusive Man. Faz isso também. Illusive Man. O Martin Sheen. Proteins, eles são uma raça antiga que é extinta hoje, que é a raça dita como pai de toda a tecnologia. Que todas as tecnologias mais avançadas que a civilização espacial hoje tem, eles encontraram desses proteins e eles desenvolvem, estudam em cima disso. E uma coisa interessante é que as Asares pagavam pau para os proteins, né? Porque seriam os precursores dele, aquela coisa, e depois um dos diálogos mais interessantes quando você coloca na mesma equipe é justamente da Liara tentando descobrir mais coisas do qual é o nome do cara? Já vi. Gente, e ele fica zoando ela o tempo inteiro por conta disso. E ela fica muito bolada, ela fica assim, pô, a gente idolatrava esses caras. Exato. Eles são assim. Os caras não fizeram nada, né? Fizeram porra, só levaram a fama. As pessoas achavam que eles eram os precursores da alta tecnologia, só que na verdade eles só estavam dando continuidade a uma tecnologia que foi encontrada na época deles. Eles só foram os primeiros a encontrar. Isso, porque a galera que vem causando o caos, destruindo todo mundo, eles fazem isso sempre, de 50 a 50 mil anos. Então tiveram outras civilizações que foram tentando subir tecnologias pra deter eles e não conseguiam, e isso foi passando adiante até chegar na época do Shepard. E aí a gente entra nesse ponto que um dos grandes dramas de Mass Effect é o debate sobre inteligência artificial e sobre você criar uma vida sintética, né, uma vida robótica, uma vida não... uma vida artificial. Uma vida não orgânica. Uma vida não orgânica, e isso seguir a um nível de evolução que você para de considerar se aquilo é superior, inferior ou whatever, ele simplesmente domina. Os os Reapers, eles são uma raça sintética, né, um robôs que antecedem qualquer registro que você tenha, ou seja, em nenhum dos três jogos você consegue descobrir lá atrás de onde eles surgiram, você só sabe que eles existem e a missão deles é impedir que a vida orgânica evolua demais. Então eles vão de 50 mil em 50 mil anos, fazem uma limpa nas raças orgânicas mais evoluídas, destroem a porra toda, deixam só as vidas orgânicas mais primatas, mais básicas sobreviverem. Quando elas evoluírem e por aí for, nos próximos 50 mil anos, eles voltam e limpam de novo e deixam só os macacos e etc. E não é só isso. Ele é filho da puta, né, cara? E aí, isso? E não é só isso. Além deles expurgarem, o que eles fazem? Eles vão coletar. Por isso que eles têm os collectors, que são os seres que pegam essas raças pra eles poderem endocrinar, né? Que é criar os Reapers baseados naquelas raças. É, Doutrinar, então, isso. E aí eles pegam essas raças. Nesse caso agora, na época do jogo, é as Asari, os Turian, os Cronos. Os collectors são Proteans. Sim, eles são Proteans, mas aí eles pegam as Asari, eles começam a pegar os humanos, pra poder fazer a doutrinação e transformar eles nos próximos collectors da próxima geração. É, vem acontecer com o Illusive Man, por exemplo. Isso, eles vêm pegando as raças evoluídas, pegando o melhor de cada raça e criando novas criaturas pra poder no futuro ajudar eles a expurgar a humanidade. No primeiro jogo eles pegam um Durian Spectre justamente por isso, né? Qual é a elite da elite? Então tudo entra num contexto mais profundo de até que ponto nem tudo já é manipulado pelos próprios Reapers, né? Eles são os Illuminati da coisa. Estão manipulando a existência de uma raça, mas de um conjunto de soldados de elite que são caras assim, esse aqui é o mais forte, vamos pegar esse cara aqui, doutrinou. Só um adendo aqui, não são os Collectors que necessariamente fazem doutrinação, né? Os Collectors, eles estão lá para os Reapers pra coletar corpos e tal e fazer a doutrinação. Ela acontece só e somente só pela presença de um Reaper. Se o Reaper estiver por perto, por ondas eletromagnéticas e tecnologias e foda-se, eles conseguem influenciar sua mente de forma que você não perceba, mas todas as suas ações e todos os seus pensamentos, tudo faz muito mais sentido se você fizer a vontade dos caras. Então você começa simplesmente a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Como se você achasse uma boa ideia exterminar a humanidade inteira. E você fala, não, cara, essa é a melhor série. Tá maluco, a humanidade tem que morrer. Faz uma merda. Você começa nessa pilha errada. E aí o primeiro jogo já tem a presença de um Reaper e o jogador fica em certo contato. Então, até que ponto todas as ações que são tomadas desde o primeiro jogo já não são uma doutrinação dessa porra toda? Inclusive, você, no final do Mass Effect 3, que você fica mais ou menos numa dúvida de se o Shepard ele já estava doutrinado ou não, por conta de tudo aquilo que acontecia, dos episódios que aconteceram no desenrolar e no final. Acho que teve uma questão se não foi ele. Teve uma teoria muito forte sobre isso. Isso aí dá um programa inteiro pra discutir. Não, só o final desse Mass Effect 3 é o suficiente pra você gravar uns 3 podcasts sobre isso. Entendeu? Pois é, porque ficaram muitas pontas assim, soltas, né? Ao meu ver, entendeu? Inclusive, uma delas é justamente o fato de que você se armou várias frentes, né? Conquistou a aliança de vários povos, até jogando a porcaria do multiplayer maldito pra fazer isso, e no final você vê um monte de CG das galeras que estariam lutando, mas que na verdade não estavam lutando porra nenhuma, entendeu? Não assim claramente, né? Você não interage com isso e você vai direto pra miserável da escolha lá do cupcake, né? Você tem que escolher um cupcake verdinho, vermelhinho, amarelinho e a puta que pariu da vida. Pra e mim é nessa sorvete. Hora, pois é, eu lembrei de cupcake agora e vai ser cupcake pronto. Ok. É porque eles fizeram isso, né? Depois dos cupcakes, né? Acho que foi por isso que eu lembrei, é verdade. Isso, era brincadeira. Porque a galera pegou e mandou um monte de cupcake com as 3 cores, e só que todos os cupcakes tinham a mesma cor. Era um protesto pra dizer que todo final era igual. Mas todos eram do mesmo sabor, todos de baunilha, mas tinham cores diferentes. Na verdade, o que o pessoal eles eram de 3 cores, mas eram todos da mesma cor, cara. Eu acho que o pessoal ficou mais, assim, puto da vida, é que em nenhum momento você queria que o Shepard... Agora já pode falar spoiler, né? Que o Shepard ou a Shepard morresse. entendeu? Você criou essa empatia com o personagem desde o primeiro, você não queria simplesmente deixar ir. Então você tava buscando de uma forma que você conseguisse salvar toda essa terra. Você queria salvar o Shepard, né? Não, de alguma forma. Salvar o Shepard nisso, né? Sim, no final destrói a porra toda, que aparece em um meio que respirando aquela coisa, mas tá muito nebuloso ali, entendeu? Ah, então, você não sabe se realmente sobreviveu. Mas são assim que nascem as lendas, Vivi. Não, se você não tivesse... É assim que se nasce, que nascem as lendas, Vivi. Ou você morre cedo o suficiente como herói, ou você vive o suficiente pra se tornar um herói. Herói não, vilão, você, né? Vilão, inimigo. Você falou errado, parabéns. Se você considerar que a consciência dele foi dissipada em todos os Reapers existentes no final azul, ele ainda tá vivo também. Mas... Ah, não, eu não quero virar um piolho gigante, não. Esse foi o que eu descartei logo de cara. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Falou já um pouquinho do Conselho. O Conselho é formado pelas raças mais influenciadoras do universo. Os Asari, que são a raça que se relaciona com todas as raças, a raça que dorme com todas as raças e a raça que consegue parecer igual a todas as raças para todas as raças. São os bióticos naturais. Exatamente. Você tem a raça dos Turians, que são os fodões do universo. Nossa, eles são fodões. Nossa. Adoro Garrus. E a terceira é o Salarian, não é? Isso. São os três são caras os três que você vê. São os três que você vê. Tem outros. Ah, é? Tem aquele chicletinho voador que fica falando pelo pensamento. Olha só. Fala as emoções. Olhando aquilo ali, aqueles três caras, são os caras que você tá vendo. Conselheiro Durian, a conselheira Asari e o conselheiro Salarian. Aquilo você pode pensar que naquele momento são os três assentos fixos, por exemplo. Tipo um G20 da vida, um G7. Mas que tem outras raças ali. Tem Batarian, tem o chicletinho, que eu já esqueci o nome que o pessoal falou. Tem a raça do Taine. A raça do Taine, a raça do... Tem os Krogan, né? Eles estão dentro da sociedade, só não tem assento no conselho. Os humanos fazem parte. Então aquilo ali são meio que assentos fixos. São, naquele momento, os três caras que estão meio que comandando a política da sociedade. Tipo uma União Europeia da vida, pode pensar assim também. Mas não tem nenhum motivo pra você pensar que são essas três raças e, bom, pode ser que daqui a pouco aquele Salarian morra e entre, sei lá, um Krogan no lugar. Um humano, entendeu? Aqueles três no primeiro jogo, eles são aqueles caras com quem você tem mais contato. Eu acho que, sobretudo, são esses três pra você dar uma... pra você apresentar pro jogador, olha, esse é um universo com várias raças. Então já toma três aqui pra você ver. Duas você vai ver aí no jogo, você vai jogar com dois deles, e tem esse Salarian aí, que parece todo misterioso, parece místico, e no segundo jogo você vai descobrir que a raça deles é um bando de filho da puta, misturou DNA, é o médico do Hitler lá, misturou DNA da porra toda, e fez com que os Krogan, que são uma raça de guerreiros, sejam um análogo, são uma banana, que na verdade todo mundo tem um DNA só. Os Asari são os diplomatas, são aqueles que tentam fazer a relação com todas as... É a raça que consegue mais se relacionar com as outras raças. Os Salarians são, se não há, uma das raças mais inteligentes e representam conhecimento ali, administração disso. E os Turians são a raça, podem não ser a raça mais poderosa, tipo os Krogans, mas são a raça mais militarmente preparada com táticas pra isso. Então esse conselho, por esses três, formava esse tripé da Citadel, que é a capital do universo. Ok? Bom, deixa eu fazer uma cara. É isso. Posso falar? Uma coisa que a gente não abordou ainda, que eu acho interessante falar rapidamente, seria justamente a história da história parte dentro do Mass Effect, que é justamente o relacionamento conturbado dos Quarians e os Quarians, que é a Tali, né? Que depois vira Tali Vaz Normandi, que é tão bonitinho. Tali Sora Vaz Rayal Nima, blá blá blá. Quem não ama sotaque russo, né? Quem não ama. Eles são árabes, né? Tipo, eles são muito árabes. Só por causa do maninho na cabeça? Não. Olha o nome dela. É Tali Zora Vaz Al. Aí tem uma L no meio. É muita coisa de árabe aqui. São povos nômades que ficam passeando de lá pra cá o tempo todo, igual os tem árabes. Tem problemas respiratórios gravíssimos que nem o outro. Igual que os árabes. Não, aí não. É, não é. O problema deles é que ele não é respiratório. É que eles têm problema de... Eu acho que não é uma coisa de claridade com a pele deles. Que eles... Não, eles têm alergia à vida, entendeu? Eles têm alergia à vida. Se eles tirarem esse negócio deles, eles morrem praticamente. É só no planeta deles que eles podem tirar essa tralha aí sem morrer. E não existe mais. É, não, ela tá dominada pelos Geks, o planeta deles, né? Aham. Uhum. Então é bem interessante essa storyline deles, né? Porque você vê que na verdade você interage bastante com o Legion, né? O Legion ou os Legions, né? Porque ele sempre fala, né, de que nós somos a Legião. É tipo uma coisa meio demoníaca isso, né? Mas... E aí você tem que estar nessa... Você tem que ficar nesse embate, porque é um dos diálogos mais difíceis que tem é de você fazer os dois se entenderem. E um não querer se suicidar ou o outro não querer matar o outro. Então, pra mim, de todos os cheques de empatia que eu tive que fazer, assim, esse foi um dos mais complicados. É uma história bem interessante a par também. Aham, uhum, porque esse caso do Legion é porque os Geth, quanto mais inteligências artificiais existirem dentro dele, mais perto do perfeito eles são. Vamos lá. A gente tá vivendo um universo que tem um problema muito grande com inteligências artificiais. Vamos lembrar que a raça exterminadora do universo é uma inteligência artificial. O nego fica meio com o pé atrás de sair desenvolvendo porra de robô inteligente pra caralho e tal. Aí os Geths são uma raça, reconhecida como raça por alguns ou por não, sim, sintética, robô e foda-se, conectada à internet e o caralho. Quem já viu Battlestar Galactica sabe que tu não pode ter uuma raça sintética e ter internet. Dá merda. Mas e aí os Quarians são os caras que perderam a casa inteira deles, porque eles criaram essa porra dessa raça. A raça um dia virou, meio que, entre parênteses, entre aspas, se rebelou contra eles. Depois você descobre que eles tiveram bastante motivo pra isso. Mas, foi uma razão, né? É, eles se rebelaram contra eles e expulsaram eles de casa. Imagina que você tem um filho, cria seu filho, e um dia você vira o filho pra você e fala: pai, vai se fuder, sai da minha casa. Pum! E você mora na rua. Não, foi no seu carro. Você parece mora... Não foi mais assim, um motivo, entendeu? Mais um motivo pra você fazer uma comparação entre Quarian e o povo árabe, o povo muçulmano de modo geral, é o próprio fator Geth, que é uma raça com muito poderio militar, tipo os israelenses, e que chegaram e pegaram a terra onde os caras estavam. Falou, criando intriga. Tipo, eu não tô criando isso? Nada. Isso é nítido, é óbvio, só não vê quem não quer. E é uma coisa muito interessante, porque você leva... Quando você começa a entender um pouquinho mais da história dos Geths, você vê que realmente é a ordem natural quando você cria uma vida sintética, né? Quando você cria um computador, cria uma inteligência artificial, você cria algo para fazer tarefas que você não tem o menor saco de fazer de uma forma mais rápida, de uma forma mais automatizada. Só que quando aquela inteligência artificial, aquela vida sintética, começa a desenvolver mais a inteligência, começa a ver que aquilo é chato também, e que às vezes não quer fazer aquilo, e que às vezes quer sair pra passear, e às vezes quer ver o filho, que às vezes quer ser considerado uma pessoa convívida, com alma. E aí eles começam a questionar isso, e os Quarians começam a olhar, tipo, caralho, você tá louco, maluco? Volta pra trabalhar. Volta pra limpar o chão, por favor, e para de perguntar se você tem uma alma. E aí, deu merda. Dá pra imaginar que deu merda, né? É, aí os Geth fazem isso. E tem ainda tem uns Quarians que lutam lá dos Geth. Aí eles pegam, aí tem toda aquela guerra, quando os Geth conseguem expulsar os Quarians, falam assim, olha, vão esfriar a cabeça aí, quando vocês estiverem mais tranquilos, vocês voltam aqui que a gente conversa. E eles estão nisso há anos. Pior é que os Geth estão sempre assim, tipo, cara, bora conversar. E os Quarians, vão se fuder, vocês tiraram a gente de casa, vai, mano, go! Exatamente. Apesar disso, o sotaque dela é romeno, né? Meio cigano. Ela é leste europeu. E fica sempre aquela ideia de você nunca viu o rosto de um Quarian, né? Então é uma das teorias, assim, de no terceiro, eles vão mostrar a cara dela que não sei o que, não mostra, entendeu? Mas não mostra mesmo, né? O rosto da Thalia é baixinho pegado da internet. Mas é maneiro porque ela não chega a ser humana, ela tem traços muito humanizados, mas é como se fossem humanos com coisas meio cibernéticas, sabe? Com algumas implantes, algumas paradas. E cada raça no Mass Effect tem algumas características muito próprias. Menos os humanos, que os humanos são fodas. Mas os Quarians, eles são a raça mais avançada em inteligência tecnológica. Eles são, tipo, os melhores mecânicos da galáxia. Eles os melhores, são os engenheiros. Eles só não são os melhores engenheiros porque tem os Geth, né? Sim, mas criaram os Geth, pensa nisso. Sim, só que a criatura venceu o criador, né? Tá ótimo. Assim como o seu computador é melhor que você. Mas até exatamente. Aí, não muda o fato de que você pode ter sido o melhor engenheiro de computação da história. É, os Quarians têm esse destaque. E o melhor Quarian, eu falaria isso, por exemplo. Se chegasse o Loop no universo Mass Effect e falasse os Geth são os melhores engenheiros, um Quarian responderia: Geth não pode ser engenheiro, Geth é uma máquina. Seu computador se forma na faculdade? Yau! Toma. Outro aspecto, aspecto da própria personagem da Ali é que o certo é você não parear com ela, porque aí o seu melhor amigo vai ficar com ela, que é o certo. Que é o melhor casal do jogo todo. Ela ser muito apaixonante, eles têm muito a ver. É, o Tali e Garrus. O Garrus e a Tali. Vão ficar falando de computador e arma o tempo todo. Calibrar ali, perfeito. É isso. Vamos fazer. Puxa meu gatilho. Outras duas raças muito interessantes nesse universo e que tem uma rixa muito grande, assim como os Geth e os Quarians, são os Salarians e os Krogans. Basicamente, Krogans são uma raça de meio orc galáctico da porrada e foda-se. E os Salarians são uma raça de médio. Falei errado? É só isso, não, né? É isso aí, mais ou menos. São geneticistas. São cientistas aí da vida maluca. Biólogos. Aquele conceito genérico de cientista, de ficção científica. Você sabe o que? Eu sou um cientista. Ah, beleza, você me estuda esse cara. Então tá, o que precisar ele sabe. É essa parada. Eles são... O que vocês estão? Ciências sociais. Não, estudos sociais e ciências. Então você é um cientista. Eles se parecem com uma espécie de tartaruga sem focinho, entendeu? Uma coisa meio achatada. Com chifre. Com chifre. E o chifre é a idade deles, né? Conforme vai corroendo o chifrinho, quer dizer que eles estão mais velhos, um negócio assim, né? Vão ficando menos corno. E é uma raça que se reproduz, que faz sexo só por reprodução. O Mordin explica que os hormônios não têm papel relevante na biologia da raça deles. Eles vivem pouco, né? Tem um negócio assim que eles vivem Eles têm um metabolismo muito acelerado. Ah. Diferente das outras mitologias e mundos fantásticos, que normalmente o humano é o cara que vive menos e ele é muito ambicioso e afoito por causa disso. No universo de Mass Effect, os Salarians são os que vivem menos, porque eles são muito acelerados. Você vê que os Salarians, sempre quando vão conversar com você, eles têm dificuldade em falar na velocidade normal. Eles falam meio que na velocidade do inimigo. É muito engraçado, cara. Isso. Aí, em função disso, tome cuidado, inclusive você, eles vivem 40 anos. Exatamente. No máximo. O que é foda, porque isso diminui um pouco o sacrifício que o Mordin faz. O cara se mata, mas assim, você pensa, beleza, o cara tava com 35, ele já ia morrer, sacou? Então, a minha cachorra tinha 15 anos, morreu, e mesmo assim, porra, viveu bem, uma vida, porra. Mas de cachorro. Sabia que dá pra salvar ele, né? Para. Acabou pra mim, gente. Porque o que acontece é o seguinte, você é o filho da puta master pra salvar ele. O que acontece é o seguinte, pra salvar ele, existem dois. O modo é o seguinte, a primeira coisa tem aquele cara, o Krogan, do primeiro jogo tem que estar morto. O Rex tem que estar morto. Krogan ainda, Luke. No segundo, aquela mulher Krogan que você pega no laboratório, ela também tem que estar morta. E aí o que acontece? Quando o Mordin vai pra salvar, fazer a cura, você fala pra ele assim, cara, quem tá lá é o primo genérico do Rex. Ele vai, assim que você liberar a cura, ele vai criar o caos e vai matar todo mundo. Aí o Mordin muda de ideia e sai contigo vivo. Ah, e você tem que ficar muito tempo reclamando com ele, e você tem que ter feito muita cagada nos outros jogos, basicamente. É isso. E não é primo, não. Principal é não ter nem o Rex nem a mulher, porque aí assim não vai ter nenhum Krogan forte o suficiente pra parar o primo genérico do Rex. Não é primo, é irmão dele. O que acontece? Existe uma outra raça, que eles são os Krogans. Os Krogans são os meio-orcs galácticos que só querem saber de porrada e... Eles são uma raça militarmente falando, eles são bem superiores do que as outras, porque eles têm muita resistência a muita coisa. Eles são muito resistentes. Então é muito difícil você conseguir parar um exército de Krogans vindo pra cima de você. Eles são brucutus galácticos. Isso. Com shotguns. Eles são pior do que coelho. Eles transam o dia inteiro e matam o dia inteiro. Basicamente isso. Matam durante o dia inteiro. Eles são vikings. Eles comem, matam e transam. Eles são os vikings galácticos. Que foda. E aí os Salarians criaram a doença lá, a Genophage. Pra poder conter essa expansão dos Krogans, porque se eles não parassem de reproduzir e de conquistar outros planetas, eles iam dominar o acabar sendo só eles iam dominar tudo. Então meio que foi uma forma de conter. Os Salarians desenvolveram um controle de natalidade. Exato. Nove a cada 10 bebês Krogans nasce fudido e morre, não é verdade? Isso. Então deu um drama muito forte. forte na história dos Krogans. E ao longo dos jogos você conhece um Krogan que é muito foda, que ele é um dos personagens que você cria uma relação boa na sua equipe. Você tem a opção de matar ou não ele no primeiro jogo, mas isso fica pra uma outra vez. De um jeito bem ridículo, por sinal. Só que não é ridículo pro Krogan, porque Krogan não gosta muito de conversar, não. Não, é ridículo que você pega um 38 e dá um tiro na cabeça dele. Não, é a Ashley. Tu atira muito nele. É a Ashley. Tu fica atirando muito pra ele morrer, cara. Não, a Ashley faz de trás. Você começa a discutir com ele, discute com ele, a Ashley dá um tiro na cabeça dele por trás. Isso, sendo que nas costas dele tem uma armadura. Mas aí outra coisa também que atrapalha muito na expansão dos Krogans é porque tem poucas mulheres agora, Krogans, no mundo. Tanto é que no 3. Não tinha nenhuma. No 3 eles acharam a única. A última, porque por causa da Genophase acontece isso também. Nascem mais homens do que mulheres. Genophase. Na Genophase, não. A Genofágio. Tá, eu não sei, desculpa. É porque são um leu o jogo. Doença, essa doencinha aí que a doença de controle de natalidade. Isso aí. Entendeu? Faz com que nasçam mais Krogans, homens do que mulheres. E como tem também essa estatística de 9 de 10, 9 morre, eles não têm mais Krogans fêmeas. Então, no 3 você encontra o último. Dizem que o governo americano tem algo parecido pra controle de natalidade na China, se eles precisarem. Dizem. Eles fizeram isso em Nova York. É uma teoria de conspiração. É, não, em Nova York teve um prefeito que fez isso. Ele, sempre que uma pessoa pobre tinha filho, eles faziam ele ligava a trompa. Não, liga a trompa, você liga a trompa. Assim, era sem ninguém saber. Eles iam lá e faziam foda-se, era isso. Era pra controlar a natalidade. É, não, mas o que dizem é que o governo americano tem tipo um gás laranja pra soltar em um biquíni na hora que precisar, sacou? Ah, entendi. Desculpa. America. America, fuck yeah. Esses dois grandes conflitos que a gente apresentou, eles podem ser resolvidos no terceiro jogo. Essa história que a gente falou, você é um fucking 007 espacial, você salva o universo lá contra o outro 007, o 006, que ele tava dominado pelo Reaper lá, você salva todo mundo, você bota os humanos em posição de destaque no universo lá, bota ele no conselho, e eba, acabou, tudo bem. Aí no 2, eles vão criar uma história completamente nova, ignorando esse negócio de Spectre. Aí nos 5 primeiros minutos do jogo você morre, o quê? Morreu. Aí você é revivido, o quê? Você é revivido. Oi? É, sim, você é revivido. Caraca, eu tô com um susto quando eu joguei o 2, velho. Porque eu tô jogando há 10 minutos, aí eu morro. Eu falei, pô, acabou. Falou. Até semana que morre. Aí vem, tipo, uma ONG de um bilionário louco, te revive e fala, te revivi porque tu é o cara que vai fazer esse bang aqui. Você fala, todo mundo te viu pelado, reconstituiu ou o seu pinto, ou a sua periquita. Olha essa coisa mais invasiva, cara. Não, olha, que terrível. Isso aí o cara fala pra tu, vai fazer esse bang. Aí fala, não, você vai. Não, eu estou mandando. Ok, eu vou fazer esse bang. É isso. Isso é uma coisa que eu achei um pouco mal construído no início do segundo jogo, porque quando você é reconstruído e você volta à vida, tanto você quanto todo mundo que você conhece faz uma... fica com o pé atrás quando você fala que tá com a Cerberus. É uma organização odiada por todo mundo. Mas eu, pelo menos, quando eu joguei o 2, quando eu comecei o 2, eu não fazia ideia do que era. Aparentemente tinha algumas missões do primeiro, né? Ela existia no primeiro jogo, mas você só via em algumas side missions e algumas coisinhas. Ele sempre fazendo merdinha. Sempre é que é uma instituição que é vista como terrorista por algum tempo. Ela é pro-humana. Exatamente. Humanity first, né? Que é o que é o Magneto, deles, né? Eles são Isis, essas galera aí, os malucos que é humanos são melhores que os outros. Isso é uma coisa meio Magneto ao contrário. Você não concorda com eles, nem o seu Shepard Renegade, nem o Shepard Paragon vai concordar com eles, só que você se sente sem poder de decisão. E você percebe que você realmente precisa parar esse mal que tem no segundo jogo, que são os colecionadores, que são os bichos. E você precisa da estrutura técnica deles, né? Porque o Shepard ninguém... agora... Eles são ricos pra caralho! Exatamente! Pode enxergar Cerberus como uma organização que existe na nossa sociedade humana, de extrema direita nacionalista, que é só o nosso, o resto fica de fora. Então essa coisa de alienígena ou estrangeiro fica de fora. Com a diferença de que na sociedade humana você tem partidos políticos que são assim, mas você não tem uma organização que tem tipo um Donald Trump da vida no comando, que é um cara que tem recurso infinito e gosta de fumar cigarro, vendo o pôr do sol em outro planeta. Aliás, aquela sala do Illusive Man é iradíssima, é tipo top 5 lugares mais irados de videogame, tá ligado? E não tem nada lá, né? Só não tem nada, só uma mesa, cadeira. Isso, e ele uma cadeira e um vidro. Na frente de uma supernova, sei lá, de um sol gigante. Cara, agora que falou da sala dele, tem uma coisa que me deixa muito puto. Você passa o jogo atrás de... Olha a indagação da senhorita. Mas é, gente, a pessoa fica ali sentada, cheia dos negócios brilhantes na cabeça. Será que não dá vontade de fazer um número 2, alguma coisa deve assim? Deve dar um barato muito louco você cagar vendo aquela show de música. Deve ser outro nível de cagada. Desculpa, gente, eu tenho diálogos imaginários e às vezes eu falo essas coisas. Pode continuar aí. Tudo bem. Cara, o que te deixa muito puto é que tu passa o terceiro jogo atrás do Luiz do Man pra tentar achar essa base dele que você não sabe onde fica. E a Miranda sabia onde era desde sempre. E ela nunca te falou. Essa mulher tá muito vaca. Você faz o seguinte, você vira aquele terceiro sol à esquerda, você vê uma porra de um planeta flutuando. É lá. Não, ela não te fala nada. Tu passa o jogo inteiro encontrando ela e ela nada te fala, olha, o Illusive Man tá ali. É uma... Eu acho que em algum momento ela mostra que ela não sabe exatamente a localização. Ela ia de um jeito... Mas ela aparece no começo do jogo, a cena que ela tá falando que o Illusive Man, tu vê a bunda dela andando assim, e ela passa falando com ele. Eu sei, mas eu acho que ela fala que ela não sabe onde é. Ela só é levada até lá. Ela vai pra lá, mas ela não sabe onde fica. É tipo um narco, sabe? Que o povo bota um capuz na cabeça e bota isso, na nave. É tipo uma maçonaria isso aqui. O maluco te cobre. E convenhamos, se você não estiver dirigindo em Mass Effect, você não faz ideia pra onde tá indo. Você entra num stiling espacial lá, vai parar num outro stiling, que te joga pra um outro stiling e você fala, caralho, onde é que eu tô? Deixa eu olhar algum ponto de referência. Estrela. Porra, eu lembro desse asteroide, sabe? Eu lembro desse asteroide, nossa. Passei nessa lua aqui, ó. Deixa eu fazer um X aqui pra marcar o caminho nesse asteroide. Olha, a melhor cena de capuz na cabeça fica uma recomendação a todo mundo que estiver ouvindo, que não viu ainda, no Rogue One tem a melhor cena de capuz na cabeça da história. Então, show, se não vale mais nada, eu vou ver. Já falei, só que tem a melhor cena de capuz na cabeça. Usa o poder da força Jedi pra descobrir o caminho mesmo com o capuz na cabeça. Isso é irado também. Eu não quero assistir isso, não é isso? Assista. Mass Effect 2 é um jogo que se difere um pouco mais do primeiro jogo, e aí falando daquelas características que eu particularmente vejo muito fortes em cada jogo, né? No primeiro jogo você tem aquela grande aventura que é muito legal, é o seu primeiro contato com o mundo. É você virando um Spectre. É muito maneiro você virar um fucking 007 galáctico. E você tem todo a caça ao cara, derrotar ele, né? O 2, você tá simplesmente lutando contra uns caras que você não faz ideia de onde eles são. Eles são tipo uns alienígenas muito doidos que ninguém conhece, que ficam raptando a galera. E ninguém leva a sério você. Você chega pras pessoas e fala assim, qual é? Tá todo mundo sendo raptado. Aí nego olha na tua cara, tá maluco? Ninguém é raptado, não. E você tipo, caralho, que coisa louca. Só que personagens do segundo jogo são personagens incríveis. São personagens que você aprende não só a gostar, você aprende a amar. Eu gosto de cada um dos personagens do segundo jogo individualmente. E eu gostaria de ter eles em todos os jogos da minha vida. Gostaria de ter eles na Mass minha Effect, vida. O Said eu não queria ter na minha vida, não. Mas o Mass Effect DLC. O Mass Effect 2, ele tem um nível de desenvolvimento de personagem que eu consigo comparar com Final Fantasy 6. Tem gente pra cacete e você conseguiu achar um tempinho pra cada um ali dentro. E nenhum deles é dispensável, tirando o Zaid, entendeu? É, você pode pensar dessa forma. Não, eu gosto do Zaid. É mais aproveitável. Eu não gosto do Zaid ter profundidade numa tábua de passar roupa. Sim, mas ele é porque ele é o cara do leste europeu, especialista em bombas e rifles. Priest, assim, ele não precisa de muito background. Ele caberia no Mercenários 4, facilmente. Eu achei que no segundo, eu achei, assim, tirando os personagens de DLC, por exemplo, o Zaid, de todos eles, assim, o que eu menos criei empatia foi justamente com o Jacob. Mas fora isso, todos, assim, eu não sei lá, mas isso também é legal, mas botando no bolo, assim, entendeu? Todos, até a vaca da Miranda, eu aprendi a gostar. A vaca da Miranda, você aprende muito a gostar, porque você começa odiando ela. Você acha, tipo, uma vaca soberba que se acha muito, e do nada você fala, essa mulher é muito foda. Ela tá ali pra... Ela tá ali pra fazer uma justa posição à Liara, que era alguém que sabia mais do mundo, que sabia mais de explicar as coisas do mundo. No caso da Miranda, ela tá ali pra saber te explicar as coisas dos Cerberus e etc. E pra fazer essa justa posição de... Foi uma pessoa modesta. A Liara sim, tem tanto a doce. É por isso, pra fazer esse contraste. Mas a Fact 2 eu comecei odiando a Miranda e pegando ela no final, então eu mudei de opinião quanto a ela. Quem não? Você e 90% de quem jogou Mass Effect queria focava na Miranda no final, né? Deadass. Se bem que a Jack ou a Louca também é sensacional, né? Você tem a opção de pegar ela logo no início se você der uma de Renegade, né? Mas mesmo assim você não consegue mais pegar ela porque ela não quer se envolver emocionalmente com ninguém. Então quando você realmente começa a mostrar pra ela que você realmente a ama, olha que profundo, e não só quer dar uma zinha, você consegue pegar ela no final, mas não é tão caliente quanto na primeira abordagem você pode ter com ela. Isso se você jogar com o Male Shepard, né? Com o Shepard menininho, porque ela não corta dos dois lados, entendeu? É, no 2 não tinha ainda. É uma surpresa, né? Só porque ela tá atuada? Cara, que estereotipo, cara. Que isso? Eu exercia a magia do preconceito. Só porque ela tem a cabeça toda raspada, tatuada, ela não pode ser Suicide só Girl. Hétero. Não, que o que eu acho muito maneiro nisso é que você... É um jogo que... Um ponto que eu tô querendo chegar simplesmente é... O jogo, ele é focado na história de cada um dos personagens. Se você lembrar de Mass Effect 2, basicamente você faz missão de fidelização com todos os personagens pra conhecer a história de todo mundo. E você vai pra última missão do jogo. Acabou. É, o Mass Effect 2, ele tira aspectos de RPG, alguns aspectos de RPG que o 1 tinha na mecânica e joga pra narrativa. Uhum. Então, as missões de fidelidade... Papo, acabou. É, um abraço, né? É um date sim com tiros, né? Então ele tira aspectos da mecânica e joga pra esse aspecto de narrativa pra justamente você construir a configuração que você vai levar pra essa missão final, que é totalmente dependente do quanto você fez, de que relacionamentos, de que empatias você construiu com os personagens ao longo do jogo. Mas não é só isso, e do quanto você conhece dos personagens, do perfil deles, porque se você botar um desses no lugar errado, você mata o filho da puta. O mais isso importante é o seguinte: é importantíssimo no final. No final do jogo, você tá indo numa missão suicida, significa que você tá juntando a sua equipe pra ir numa missão em que a probabilidade de sucesso é ínfima, mas é a única chance de sucesso da humanidade pra variar. A humanidade é da vida galáctica, não é só dos humanos, não. Só que você, como última esperança, você vira e convence uma galera a te seguir. Como é que você convence uma galera a te seguir? Você conquista todo mundo. Então, a missão final só é um sucesso se você, primeiro, tiver a confiança de todo mundo, que você passa o jogo inteiro pra conseguir, e segundo, se você conseguir saber quem é o melhor pra fazer cada coisa. E você só vai saber isso conhecendo bem a sua tripulação. Então, um jogo sobre conhecer a sua tripulação. E você tem 12 personagens. São 12 opções que tem, que a primeira opção que tem é assim, vamos criar duas tropas. Quem você vai mandar pra comandar outra tropa? Você para e pensa, eu acho que eu vou mandar o Garrus, porque, né, se não tiver um outro cara, ele é o mais confiável pra fazer isso. Aí mas tem às também... vezes ele é o mais confiável, mas ele não é o mais indicado pra aquele trabalho. Entendeu? Mas naquela, cara, quando você encontra o Garrus no segundo jogo, ele tá numa cidade... Ele é o Angel, né? Ele tem a pista. É o Angel, isso é muito maneiro. Ele é um maluco que, tipo assim, ele tá numa cidade com uma militância maluca de... derrotando tudo que é bandido da cidade, cara. Ele não tem como ele não ser o cara mais indicado pra isso, cara. Sendo tipo um justiceiro da vida. Ei, que jogão da porra, hein? E ele se prova muito seu amigo, porque quando tu chega lá, tu fala assim, Garrus, é você? É ele. Pô, cara, faz o seguinte, me ajuda a matar esses caras aí que eu vou contigo. Beleza. Tu mata ele e bora. Partiu, vambora. Tomar um café e vamos lá. Esse segundo jogo também daria pra gente fazer um programa só falando sobre cada um dos personagens. Ah, com certeza. Todos personagens excelentes. E vale muito a pena você ir na vírgula do relacionamento com cada um deles. Até o Geth você passa a conhecer nesse jogo, que é o Legion, que só tem esse nome porque você enche o saco dele de ter um nome, ele pega um trecho da Bíblia que ele baixa da internet na hora. É porque, na verdade, ele é um software preso dentro de uma presa, dentro de uma máquina. Então, tipo, ele pode realmente estar em vários lugares. Ele não é um só, ele é vários. Ele não é um software, ele é tipo internet. Exatamente. Então não tem como botar um nome, né? Ele é uma legião. Por isso que eu falei que é uma coisa meio demoníaca, só tem que né? Sempre o Fortune não hackear. Pode ver. É. E tem também a personagem Mestre dos Magos, né? Que só aparece do nada, que é a Kazumi. A Kazumi mesma é DLC ela, também. Da mesma forma que ela aparece, ela desaparece. Mas ela pelo menos, ela tem uma pegada cômica, né? Vamos dizer, note que em relação à tripulação do 1 e do 2, só tem dois que retornam, só a Garrus e a Tali. O resto todos são personagens novos. Não, você pode ter a Tali juntos, que vão nos três. Você pode até falar assim, tem um Krogan e eles são todos iguais, beleza. De fato são. Mas não é o Rex. É muito engraçado porque o Krogan do segundo é adolescente. É muito engraçado como todo Krogan é muito parecido nessa personalidade. Mas o Rex tem o quê do Rex? Rex é o Rex e o resto é o resto. Mas na hora de jogar, os dois são iguais. E a Asari, que você tem que fazer uma escolha, né? Você vai ter uma Asari no seu bando. Mamãe ou filhinha. Ou a Mori ou a Samara. A Samara, né? Que é a... Qual é o nome da... Ela tem título de tipo intergaláctico, assim, que ela é tipo uma... Caraca, ela é meio que uma assassina sinistrona, tipo, né? Não é uma assassina. É Justicar. Ela é tipo uma paladina. É uma juíza das Asari, vamos dizer assim, entendeu? É paladina. Não, acho que não chega nem a ser uma paladina. Ela é meio neutral, assim. Ela tem a missão dela a cumprir. Só que nesse caso, a missão dela é matar a filha dela. Então, ela tava meio que nesse choque do que ela deve fazer pela profissão dela e que ela não queria fazer porque é a filha dela, entendeu? Então, é aí que é o plot. É tipo uma classe de prestígio sinistra do Asari. Sim. A mulher que domina a magia biótica bolada. E ela é muito foda, cara. Até que quando ela mata a filha dela, ela vira e fala, a minha missão agora é seguir você. E ela bota lá, aí tem todo o ritual dela da missão que você sai todo ereto da parada. E o melhor de tudo é quando, eu nunca mais esqueci, quando ela vira pro Shepard e fala, olha, eu vou te seguir, mas se você me fizer fazer qualquer coisa que vá contra o meu código de honra, depois eu te mato. Quando eu terminar nossa missão, eu vou te matar. Exatamente. Isso foi sensacional. As Jessicas, elas são, como os Asari são naturalmente biotics, elas são Asari que abdicaram de toda a família e de toda a infância para treinar nesses poderes e serem policiais intergalácticos supremos, os Asari. E aí eles seguem esse código à risca, porque são a única coisa que eles seguem, já que eles não têm família. Elas são as Jedi Asari. Você toma um toco dela, né? Porque você quer ter, de repente, ter um relacionamento com você. Meu querido, beijo, me liga, não posso. Aí você escolhe a Morir. O quê? Aí você escolhe a Mori, a filha dela. Mas a filha dela é o reitor rico soro positivo. Aí é foda. Aí é foda. Tá merda. Mas eu escolhi a Samara, tá tranquilo. A Morte fazendo sexo com a filha dela é muito engraçada. É tipo, quero te comer. Não, cara, vai dar muita merda se tu me comer. Quero te comer. Tem certeza que quer comer? Quero te comer. Vai morrer, quero te comer. Então me come. Morreu. Quem morreu? É isso aí. Mas assim, é um elenco de personagens realmente fascinante. Acho que o único jogo que tem um elenco de personagens jogáveis tão interessante quanto esse é Final Fantasy VI mesmo. E ainda assim eu fico na dúvida, eu acho que prefiro esse aqui. Eu sei que você gosta muito de Final Fantasy VI, e Final Fantasy VI tem mais personagens do que Mass Effect 2. Tem um a mais. Na verdade não, né? Porque sim, no Mass Effect 2 você tem 13, porque você tem que matar uma. Não, mas sim, são 14 ao todo. Tirando os personagens de DLC do Mass Effect 2, 100% dos personagens são fodaralhos. No Final Fantasy VI eu já não acho todos fodaralhos, eu já acho alguns mais. Você tem o Maru e o bicho Yeti, que são eles são meio DLCs, né? Foda-se. São os Zaid e a casa do jogo. Mas então, o núcleo ali, Seth, etc., o Saiyan, Shadow, meio que equipara. É bem por aí mesmo. Se eu pensar em termos do Mass Effect 2 também, por exemplo, o Taylor, ele não tem uma história tão maneira assim. Ele tá ali, é um personagem interessante. interessante. É um personagem negro que não havia, né? Não que o Moon fosse todo mundo caucasiano, mas seria o Shepard, que padrão é caucasiano, a Ashley é caucasiana. É uma coisa meio latina, né? O elenco, ele, esse nome, sei lá, deve ser meio europeu ali, leste europeu. É azul, né? Ah, ok. Tem esse detalhe. O Garrus é um periquito. Pombo. É um periquito. Se fosse um Pokémon, ele ia ser uma mistura de coruja com periquito. Mas acho que o mais interessante em termos de Mass Effect é que o Mass Effect 2, ele realmente é o que molda toda a sua experiência de final de jogo. Que você pode ir pro Mass Effect 3 e rever todos esses personagens, ou chegar no Mass Effect 3 tendo só 4 personagens jogáveis. Ou chegar no Mass Effect 3 e não poder jogar porque você morreu. Você pode jogar no Mass Effect 3. Você pode jogar no Mass Effect 3 com Shepard, Lyra, Idi e o Vega. Acabou, 4. O resto todo morreu. Um amigo nosso, o Léo, ele aconteceu isso, morreu quase todo mundo. Ele foi pra missão suicida sem saber direito. Eu admito que eu tinha pesquisado antes. Você consegue jogar com a Ashley e com o Kaidan. Ou com o Kaidan, porque eles voltam. Ah, tem o Kaidan, é verdade. Você joga com 5 caras, né? Mas você perde Garrus, perde a Tali. E basicamente é isso, né? Os outros não voltam também. Os outros só são aparecendo, tipo assim. Vão aparecendo. Eu estou aqui fazendo alguma coisa. Mas aí, por exemplo, você não tem o mínimo motivo pra jogar o DLC Cidadela no final. Porque dane-se, né? Não tem ninguém ali, todo mundo morto. A graça é justamente. Inclusive, esse DLC, assim, foi uma das coisas mais maravilhosas que já me aconteceu na trilogia. Porque ele é sensacional. Tipo, não acontece praticamente quase nada. É praticamente um sitcom aqui pra você rir. Não, ele é quase um date sim. Gente, a parte da escova de dente, a Shepard falando que nunca imaginei que eu ia conseguir salvar a Norma de uma escova de dente, entendeu? Eu tentando abrir o negócio porque apareceu um clone do Shepard, um negócio doido assim, entendeu? E você faz essas micro missões com cada um dos personagens, a festa depois, entendeu? Você praticamente se sente ali na tem a cena da escada. Essa DLC foi a redenção da BioWare com o final 3, né? Foi assim, aqui acaba Mass Effect, aqui vocês perdoam a gente. Aqui você consegue, basicamente, eu sei que acabou o jogo, mas você quer curtir um pouco mais do mundo com os seus amigos no mundo. Então, já entrando em Mass Effect 3, eu acho que uma coisa que poderia ter ajudado Mass Effect 3 desde o começo era uma presença maior desses personagens no final do jogo, por mais que eles não fossem parte da equipe, mas que eles participassem ativamente da missão final. Tudo bem que isso aí poderia fazer com que, por exemplo, a missão final não fosse na Terra. Mass Effect 3, ele é muito focado no fato de que a coisa vai acontecer na Terra, que teoricamente as outras raças estão cada uma ocupada com o seu próprio destino, mas que no momento a invasão dos Reapers está acontecendo ali na Terra, tá todo mundo indo ali pra longe. E acho que nesse sentido, se você tivesse colocado uma participação maior do Rex, da Kazumi, da Miranda e do Taylor, são humanos afinal, etc, desse pessoal aparecendo mais ali no cenário da Terra no final, uma coisa tipo, vocês vão lembrar, todo mundo aqui certamente viu, provavelmente viu, o Advent Children, o filme de Final Fantasy. Sim. Que chega uma hora lá no final que é o Sephiroth contra o Cloud e acabou. Mas aí eles dão um jeito de colocar todos os personagens pra dar uma mãozinha pro Cloud e jogar o Cloud pro alto. When humanity discovered the mass relays, when we learned there was more to the galaxy than we imagined, there were some who thought the relays should be destroyed. They were scared of what we'd find, terrified of what we might let in. But look at what humanity has achieved. Since that discovery, we've advanced more than the past 10,000 years combined. And the Reapers will do the same for us again, a thousandfold. But... only if we can harness their ability to control. Bullshit. We destroy them, or they destroy us. And waste this opportunity? Never. Eu acho que os problemas do Mass Effect 3, eles são muito mais profundos do que simplesmente a falta dos personagens anteriores. Os personagens que aparecem no 3, eles são ok, mas eu acho que o que faltou mesmo no 3 foi a questão do senso de urgência, que tinha... Não tinha nos outros, mas não era tão necessário, mas nesse era e não foi. E a questão das sidequests também contribuíram pra dar um clima muito estranho pro jogo, porque você sabe que o mundo vai ser destruído e você precisa fazer o Crucible, o Cadinho... Cadinho. Você basicamente tá fugindo da Terra pra juntar amigos, pra ajudar a salvar a Terra. E do nada você faz umas sidequests muito nada a ver, você fala, o que eu tô fazendo isso? E não é nem que você pega sidequests, cara, é que você ouve alguém falando, tipo, olhando pra janela e falando no celular qualquer coisa, e fala assim, nossa, bem que eu podia parar de salvar o universo pra achar esse artefato arqueológico pra essa pessoa. E, tipo, aí tinha duas soluções pra isso, ou o jogo não ter sidequests, ser um jogo mais focado numa quest principal e, sei lá, tentar focar esse gameplay secundário pra outras coisas, como por exemplo o online, ou um modo arena que fosse pra você entrar lá e ficar dando um tirinho em Gears of War funciona, ou você ter um gatilho a partir do qual estabeleceu-se a merda, e aí o senso de urgência tá criado. E aí, meu irmão, agora, e como no 2 acontece? No 2 você não tá desde o começo falando, vou ter que fazer uma missão suicida. No 2 chega um ponto que o cara te fala, meu irmão, agora vai entrar nessa porra pra se fuder. Você vai agora ou você não vai? Não, agora eu vou. Não, então beleza, então agora é só se fuder. E o 3 podia ter um gatilho assim. É claro que o gatilho do 3 ia ter que ser narrativamente diferente do 2, porque no 2 é você se colocando numa posição de perigo, com média de espontânea vontade. E no 3 não, ia ter que acontecer alguma coisa que você faz lá e aí beleza, agora os Reapers invadiram a Terra, vambora, vamos cair matando. Mas o fato do 3 começa com a merda acontecendo, você acordou, o céu tá vermelho e você vai sair pra comprar pão? Isso é foda. É tipo isso. É complicado. Não, é tipo, você tá vendo que estão invadindo o apartamento do seu vizinho, que vão invadir o seu daqui a pouco, vai dar merda. Você sai correndo pra chamar a polícia. No meio do caminho pra chamar a polícia, fala, porra, na verdade eu vou comer um joelho. Tô morrendo cara, de cara, mas fome. Olha só. Tomar um suco bem, também que dá a promoção. Pensando bem essa analogia, na sexta-feira eu, o Bode e o Goku, a gente foi ver o Rogue One, o Luke não conseguiu ir, e a gente tava comendo antes do filme, e teve uma saraivada de pipô aqui em Copacabana, e a gente foi lá comendo hambúrguer, e depois foi ver o filme. Então, nesse dia de você chamar a polícia, entendeu? O problema é você tá indo chamar a polícia pra salvar o seu prédio, sei lá, e os bombeiros, que tá pegando fogo, aí sai correndo pra chamar os bombeiros, aí no meio do caminho você fala, porra, mas antes eu vou comer esse sanduíche aqui, tá bom? Não, sabe o que é uma situação? Aquela vez que tava pegando fogo no prédio vizinho, e o teu porteiro tava subindo de escada pra avisar a velhinha da cobertura que o incêndio era do vizinho. Ele não parou no meio do caminho, virou pra você e falou assim, o incêndio não é aqui, e continuou subindo, foi isso? Continua? Mas olha só, não foi isso, mas não, ele me avisou correndo, ele foi pra avisar a velhinha, porque a velhinha era uma velhinha de 80 anos que morava sozinha na cobertura, e a fumaça tava indo toda pra lá. Então o cara foi um herói. Sim, aí ele subiu pra avisar, e no meio do caminho, ele é como se ele parasse e falasse assim, eu já falo com a velhinha, vamos tomar um guarda, deixa eu tomar uma coca aí, camarada, vamos jogar um videogame tipo ali, pô, agora não, mas enfim, vamos falar da velhinha, é isso. Ficando aqui no Mass Effect. Só falar um negócio em relação ao Mass Effect 3, eu comentei que cada um dos jogos tem uma importância muito grande pra mim, e tem fatores que tornam o jogo único e uma experiência muito boa, e por mais que eu goste mais do 2 do que de todos os outros, eu quase gosto de todos igualmente. E o 3, por mais controverso que ele possa ser, ele não só o final verde, azul e vermelho, ele é um final do jogo inteiro. O jogo todo é final. Todo o arco que você tá jogando no jogo é o final de alguma coisa que você começou lá no primeiro jogo. Eu acho que o final não estraga a trilogia. Eu acho que o final, pra mim é fácil só falar, não é só a última hora. O final é o jogo inteiro. O jogo inteiro é composto de finais. Você tá finalizando arcos da trilogia inteira o tempo todo. E eu joguei o Mass Effect 3 inteiro com aquela sensação do tipo, então agora eu fiz o desfecho dessa história. Aí daqui a pouco, agora eu fiz o desfecho dessa história. E eu tava sempre me despedindo das pessoas, me despedindo das coisas, fechando pontas soltas, entendendo o que tá acontecendo, fazendo a paz no universo aos poucos. E aí tem um final meio bosta. Eu até acho que pra mim é mais fácil falar, porque eu joguei o 2 e o 3 em sequência, como eu tinha dito no começo, eu joguei o 2 da virada de 2012 pro 13 e o 3 já tinha saído. E aí quando eu fui jogar o 3 logo em seguida, já tinha Citadel, já tinha o DLC da quarta cor, aí deixou de ser RGB, passou a ser CMYK, já tinha aquelas cenas extras pra cada um dos finais pra eles serem menos merdas. Eu acho que o grande tombo do cavalo foi o fato de que a pessoa esperava que o final do jogo fosse uma grande CG zona personalizada com todas as escolhas que ela fez ao longo dos 3 jogos e refletindo naquela seja zona do final. Não foi isso. O grande problema é que ficou muito mal escrito tudo. E a menos que você entrasse na internet, lisse fórum, lisse as pessoas comentando, você não entendeu o que cada escolha significava. Era bem genérico. A gente tá falando do finalzinho. A gente tá falando tipo últimos 90 minutos do jogo. Pra não entender o simbolismo por trás de aparecer o garoto e o Illusive Man e tudo mais, é tudo tão abstrato e é tudo tão mal contado e mal escrito que a maioria das pessoas ficou perdida mesmo. E tipo, a questão das escolhas em si, elas são escolhas interessantes que fazem você raciocinar tanto quanto a questão de, sei lá, você matar a raça inteira dos, dos robôs ou qualquer coisa assim. É uma decisão interessante, porque vou decidir o futuro da galáxia inteira. Só que o jeito como foi apresentada as questões não ficou claro pra ninguém, e as pessoas acabaram descontando isso no que era mais óbvio pra elas, que era a CG do final, que era tudo igual. Então, tipo, mesmo que você tomasse uma decisão super importante, não mudava o final. E, tipo, ok, mudava, mas não mudava a imagem, que é o que a gente tem como resposta. O último boneco que você mata, que é o Marauder Shields, ele é todo memetizado como o herói que nós merecíamos, né? Marauder Shields. Tentou te matar pra você não ver o final, várias paradas assim, né? Aí uma frase que eu ouvi muito é Marauder Shields. Marauder Shields. O grande problema do Mass Effect 3 em questão de final, de construção do final, na verdade, é que você passa o jogo todo fazendo as pazes de raças com outras raças. Você une ou não os Krogans com os Salarians, os Borians com os Geths, mas no fim das contas todos eles ficam ali planando sobre a Terra, mas ninguém desce. Na hora que você tá lutando no final, que os Reapers estão invadindo a Terra, só tem humano lá embaixo. Então isso traz uma sensação de que tudo que você fez foi fuck decisions. Você não fez nada até agora. Você resolveu o problema dos outros, mas ninguém resolveu o seu. E aí isso complica muito. Mas deu uma problema maior na questão da escrita, porque mudou o escritor do jogo. No primeiro e no segundo, o principal escritor era o Drew Capenshire. Eu não sei como é que fala o nome dele. Ele escreve os livros, né? Ele escreveu os três primeiros livros, e ele já era um grande escritor de Star Wars Universo Expandido. Inclusive, ele foi o principal escritor do KOTOR. E aí ele escreveu o primeiro jogo, parte do segundo jogo, e a outra parte do segundo jogo foi escrita pelo Mark Waters, que era o escritor das HQs do segundo e do terceiro jogo. Então, na metade do terceiro jogo, da construção de história do terceiro jogo, ele simplesmente falou tchau pra BioWare e vazou do estúdio. Então ele deixou todo mundo na mão. Tipo, o final que ele tinha escrito, filha ele da puta! Compartilhou. Que e tanto que o isso? Tanto o poder no baralho! Jesus! Tanto que o... Gato morde, tá? Só queria te avisar aí que o Jason Morde. Você tem algo aqui. Sai tudo isso, né? Começou com a mesa e o gato saiu correndo, ele tá se vingando. Isso, otário. Mas esse Mac Walters voltou agora pra Andrômeda, né? Mas ele agora não é o principal escritor. Entendi. Ele tá na equipe, mas ele não é o principal escritor. Porque ele não quis continuar com esse burden, né? Do final do 3. Olha só, o que eu quero saber, o 3 é o seguinte: quem é que trans essa porra? O que é Marauder Shields? Que é o boneco lá, o garoto, The Shepherd, o que aconteceu com o Illusive Man, se foi sua doutrinação ou mais alguma coisa, e basicamente é isso, e falar das coisinhas. Pois é, eles não sabem, a BioWare não sabe, eles escreveram até ali e pronto. Ninguém sabe quem é o garoto. Quem sabia, quem tem as explicações mais profundas do que é o que, era o antigo escritor, tanto que o final era pra ser uma coisa completamente diferente. Você pode procurar na internet, tem uma entrevista que ele deu contando o que ele queria pro final. O antigo escritor, que ele que você fala... Que era em relação ao Drew, do Mass Effect, do Mass Relay. Daquela matéria negra que eles explicam no segundo jogo. A matéria negra que é onde os Reapers vivem. Exatamente, ele ia Reapers fantásticos onde habitam. Explorar porque que, assim, o uso dos poderes bióticos das raças humanas e Asari e as que têm esse domínio faz com que os Reapers sejam atraídos e tem toda uma mitologia por conta disso. All ships, this is Commander Ship. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Tully Zora. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative! We can win this war now! Keep firing! 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just 1 minute, this war will be over. You have a choice. Please. Keyless Alai. All units, hold fire. Antes de a gente ficar discutindo esse ponto finalzão aqui, eu queria só levantar dois pontos que são os meus pontos. Um é o meu ponto preferido na série inteira, que é a disputa entre os Geths e os Quarians, que você encerra nesse jogo, e é o momento que mais me deixou nervoso pra caralho jogando. Foi uma das situações mais bizarras, porque da primeira vez que eu joguei, eu não consegui ter todos os pré-requisitos, que são pré-requisitos que você tem que fazer ao longo dos 3 jogos. É. As decisões... jogos influenciam pra você conseguir fazer a parada direita. E eu não consegui. Então chegou um momento em que, basicamente, ou eu matava os Quarians, ou eu matava os Geths. Mas aí foi o que eu falei, que foi uma das partes mais difíceis que você tem no diálogo, porque você só tem uma chance em 1 milhão pra você poder salvar, fazer os dois se entenderem e cooperarem entre si, né? Que são aquelas opções extras Paragon e extras Renegade, né? Porque quando você é um fotão... Acho que nesse caso, se você tivesse todo Paragon ou todo Renegade, você conseguia. Porque Paragon, ele apazigua a situação, e todo Renegade, ele fala assim, vocês dois vão parar com essa porra agora e vão sentar e conversar. Você tem que ter quase máximo de Paragon, ou quase máximo de Renegade, e fazer uma série de coisas no primeiro, no segundo e no terceiro jogo, pra você conseguir habilitar uma opção que você consegue salvar os dois. Ah, então dei sorte que eu consegui fazer isso na primeira. Entendeu? Da primeira vez que eu joguei, eu fui 100% Paragon, né? E aí eu consegui fazer a representatividade, representando o Squad, né? A Tali e o Legion se entenderem. Porque senão em uma que eu joguei, a Tali se matou, cara. Pô, gente, não, e a cena é sensacional. Eu fiquei sem dormir por dias. Eu joguei tudo de novo. Foda-se meu save. Eu fiz de cara eu consegui fazer de cara o Release the Fleet, sei lá, o comando que ele falava de vão se fuderem. Mas depois eu procurei ver como é que era pra ver a morte da Tali. Porque você tem que convencer os Quarians. Você vai ter que convencer os Geths, que na verdade é o Legion, a subir um software dos Reapers pra dentro de toda a fleet dos Geths, que aí vão conseguir desenvolver uma tecnologia que vai fazer os Geths crescerem milhares de anos-luz. Se aceitar isso, o Legion vira e fala, nós vamos baixar nossas armas e não vamos oferecer resistência pros Quarians e vamos fazer a guerra acabar aqui. Aí ele vira pros Quarians e fala, cara, os Quarians falam, se a gente deixar eles fazerem o upload dessa porra, eles vão virar uns monstros. A gente não pode. Você tem que convencer eles a aceitarem fazer o upload e convencer os Geths a trancarem os Quarians. Você convencer essas duas coisas é muito bizarro. Por quê? Porque no momento em que você subiu o upload, os Geths vão ficar sem defesa e os Quarians vão querer comer todo mundo lá. E você tem que convencer a Tali a dar uma ordem pro cara lá. Então a Tali não pode ter sido banida. Você tem que ter uma boa reputação. O cara que gosta de você, dos Quarians, tem que ter sido salvo no primeiro jogo e posto numa posição de comando bolada. Você tem que ter feito um negócio lá do Legion. Você tem que ter feito desenvolvimento de uma tecnologia pra ele poder subir esse upload dos Reapers pra lá. Escolhas contam. As escolhas contaram. É inegável que nesse sentido as escolhas contaram. É isso que eu tô falando. O terceiro jogo, ele é um encerramento inteiro. Não é só o 90 minutos finais que é o final. Isso. O jogo inteiro faz parte de encerramentos. As suas decisões influenciam no jogo inteiro. O finalzinho, aquelas 3 cores, merda, finalzinho escroto, não estragaram o jogo pra mim, porque eu tive essa e a porra do escroto lá também. E essa cena aí do Legion, ele tá passando a consciência dele pra todos os Geths. A partir dali, o Legion vai deixar de existir. Você não vai ter mais aquela criatura Legion que te acompanhou no Mass Effect 2 e no 3. Isso morre de qualquer jeito. Não, sim, mas porque pode ter o caos todo, mas quando ele faz essa passagem de consciência, ele deixa, por mais que tenha paz, ele deixa de existir completamente. Porque é a consciência dele que ele tá espalhando pelo resto dos Geths. Exato. E aí com isso ele consegue tirar os Geths que estão sob controle dos Reapers. É um momento foda, porque quando você não consegue essa opção, o jogo te dá a opção. Beleza, você vai escolher agora. Acaba com quase todos os Quarians ou acaba com quase todos os Geths. Aquele momento que eu apertei o botão do meio do PlayStation pra dar aquele pause, tá ligado? Aquele pause forçado. Levantei da cama, botei a mão na cabeça, sabe? Tipo, meu Deus, mãe, pai, gato, socorro. Gato. E tipo, uns 20 minutos olhando pra tela, não sabendo o que fazer. Você não teve opção? Você não teve a opção de salvar todo mundo de cara? Da primeira vez, não. Aí me fez respirar fundo e voltar atrás, aonde eu tinha que mudar. Entendi. Não, eu também me recusei, cara. Eu voltei, tá? Onde que foi que eu errei? Aí teve uma missão, não sei o que da vida que eu não tinha feito. Aí quando eu voltei, aí apareceu. Não, muito na puta que pariu, cara. É muita vontade de você querer salvar todo mundo. Mas voltei, né? Aí apareceu. Não é que lá na puta que pariu no mesmo jogo, não. É no outro jogo, porque você importa a merda do save. Exatamente. É, não, como o Mass Effect 2, eu fiz o gibizinho, e aí eu, enfim, consegui recuperar o meu jogo do 1 com a merda, e eu joguei o 2 direitinho, joguei, fiz tudo, absolutamente tudo que tinha no jogo. Ah, ele fez o gibizinho, gente. Eu fiz o gibizinho, gente. Eu fiz o gibizinho porque o meu computador não rodava o Mass Effect 1. A gente escutou exclusão digital. Jogando Atari no PC. Aí, e o 2 eu tirei o suco todo do jogo, pra mim saiu lá tranquilo, mas depois eu voltei a fazer questão de ver a Thales jogando do precipício. Cara, isso é muito triste, é uma parada traumática, é bizarra, porque ela é um personagem negro, um personagem muito bom, e ela não consegue lidar com a extinção da raça dela. É isso aí. Consegui lidar também. Natural. É. A Thales é uma natural. Fofa, continua. É. Foi demais aquilo pra mim, cara. Thales faz Normandia. Se você apertar o botão pra tentar salvar ela, mas não importa se você acerta o botão ou não, você não consegue pegar ela. Ah, é? É muito filha da putícia. Thalesora. Enfim. Além disso, tem vários fechamentos, mas eu queria levantar dois que são muito legais. E o segundo é a missão que você consegue curar a Genofei, que o É triste. Como é que é o nome? É o Morden Salus. Morden, ele meio que se arrepende, porque ele foi um dos caras que tava lá na porra da Genofade, né? Ele foi o cabeça por trás da criação da Genofade. Porque é muito estranho, a Genofade tem tipo 30 anos. É, né? Afinal das contas é isso que eles estão dizendo, né? É. Na verdade, provavelmente, ele deve... O Genofágio existe há algum tempo, mas provavelmente é um programa que tem que ser mantido e tem que ser aprimorado pela raça, pelo salário. E aí o Morden participa. Ele carrega a culpa. E também a gente não sabe o tempo de maturação que as raças têm, né? Pode ser que um Salarian com um ano já seja... Pode ser. Mas o que é muito importante é que o Morden, ele carrega a culpa disso. É uma puta de uma culpa. Você passou AIDS pra uma civilização inteira, basicamente. Caralho, isso, o gato tá em fúria agora. O que aconteceu? Peraí. Meu Deus. Eu vou dar mute aqui. Mas... É fome, tadinho. Você tem esse problema do Salarians, que eles realmente condenaram uma civilização inteira à extinção. É, e o 3, ele tem esse fechamento de buscar a cura pro Genofágio. Você tem aquela Krogan fêmea, né? É, tá igual o bicho mesmo. Você tem a Krogan fêmea, que recupera essa Krogan fêmea, pra que tenha uma esperança aí de reprodução dos Krogan. Aliás, coitada dela, né? Que deve ter sido exigida ali, pra poder recuperar. E o Morden, ele se sacrifica em função disso, né? Pra poder obter essa cura. Uma coisa que ele mesmo fez. Tem uma bomba que quando você ativar a cura, explode a torre. E aí a mulher avisa isso pro Shepard, e o Shepard avisa o Morden. Fala, olha, Morden, tem uma bomba lá em cima, meu camarada. E aí fala, eu imaginei que teria. Você perde todos os salários. Todos. E um salário mais gosta de você. Mas aí você não tem como saber ainda, né? Mas eles não vão mais participar de nada no jogo, né? Então eles se tornam meio relevantes nesse sentido. Ponto de asset pra você fazer. Sim, mas você consegue chegar no máximo ainda. Você porque pra você fazer... Você pegar o necessário. É, o necessário. Você consegue... É, o necessário porque tem o jogo da iPad, tem um online. Se você faz algumas missões de online, você consegue lá, tipo, 50 mil de artefatos. E as missões online são muito boas. O multiplayer online é ótimo. É muito bem feito. Sensacional, adoro. Muito bem feito. Ah, sério. Eu gosto muito disso. Eu gosto também. Não estou falando com irônia. Eu também. Não é irônia. É isso. Mas eu também gosto mesmo. Eu também gosto do online. Sim. O problema do online é o seguinte: pra você jogar de soldier no online é imbecil. Porque o soldier não congela o tempo, que é tempo real, né? Tem outras pessoas jogando, você não congela o tempo, várias coisas. É, pra jogar de vanguard, você não tem aquele intervalo do cara ficar flutuando na sua frente com um retardado. Então, essas facilidades que você tem no offline, não tem no multiplayer. Biotic, joga a magiazinha tá ligada, sacou? Você joga, se pegar no cara, pegou. Se não pegar, você pegou. Entendeu? Então é legal nesse sentido. É um jeito novo de você experimentar a jogabilidade do 3. Eu cheguei a fazer um boneco, joguei algumas missões, joguei só o suficiente pra fazer os artefatos mesmo do jogo. Aí zerei o jogo, depois joguei um pouquinho mais, larguei. Mas é legal, é interessante. São missõezinhas nível, por exemplo, Last of Us, que tinha um online interessantezinho, que não é o que ia te fazer jogar o jogo, mas que era legalzinho. E uma coisa interessante maneiro de eles forçarem você jogar o multiplayer e tal, é que eles forçaram todo mundo pelo menos testar o jogo e ver que é bom. Sim. E as pessoas ali, teve uma porcentagem dessas pessoas que obviamente gostou, porque o multiplayer é realmente legal. E aí você tinha microtransações no jogo e eles ganhavam mais dinheiro. Yes. Ou seja, um plano. Todos venceram. E é possível. Conseguiram com isso todos os jogos depois, né? O Dragon Age Inquisition teve isso, o próximo Mass Effect também vai ter multiplayer, todos eles seguem a mesma coisa. Ah, vai ter microtransação no multiplayer? Sim, é bem provável. Eles não falaram nada, ótimo. Mas, bom, é bem provável porque... Viu? Poxa, toma aí, você que financiou essa merda, Arara. É que nem os jogos de celular. Isso, que nem seus jogos de celular. Estão jogando um jogo muito bom de celular, que é um super trunfo de WWE. Eu prefiro dar dinheiro pra ele do que pra ele de novo. Control room atop a Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes. Manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morton, this whole thing is coming apart. There's got to be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No. No other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion's likely to be problematic. Morton, no. Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure, my responsibility. Pra mim, o jogo só se perde nos últimos 90 minutos. E na sensação de que você tá, tipo, saindo pra comprar pão com o seu prédio pegando fogo. Melhor sensação. É, na verdade, se o seu prédio estiver pegando fogo, ir comprar pão é melhor do que ficar no prédio, tá? Só pra deixar isso bem claro. Vamos pensar que é comprar pão ao invés de ir nos bombeiros, chamar os bombeiros, entendeu? Ok, aí tudo bem. Do Mass Effect 3, eu só queria pontuar que dos personagens novos, a edição que eles fizeram, que foi excelente, foi a Id, cara. Eu adoro ela, cara. Ela é muito engraçada. Cara, ela é muito... Ela e o Joker, né? E o Joker? Ele aparece Joker, mais, cara. É uma relação muito... Ele aparece mais. Cara, tem um momento é sensacional. Você tá invadindo a base da Cerberus, cara. Aí você tá em hack, tá mexendo as coisas, e alguém fala assim, pô, que estranho, ninguém está vindo atrás da gente atacar a gente. Aí ela fala assim, eu joguei 8 mil petabytes de pornografia na rede deles. Eu fui, caralho! Estão bastante ocupados no momento. A Id já tava nos primeiros jogos, né? Não, no segundo. A Id, ela é uma inteligência artificial num mundo em que inteligência artificial é uma coisa muito mal vista. Aí a Cerberus faz isso, porque a Cerberus é foda-se. Aí ela faz a inteligência artificial pra nave. E tem um momento muito tenso no segundo jogo que você tá sendo invadindo as fuck na sua nave. E o único jeito de salvar tudo e todos é você dar controle total da sua nave pra inteligência artificial. E então você tem que confiar. Até então ela meio que dava a entender que ia te sacanear em algum ponto. Era meio grato essa parada. Você não sabia ainda qual era dela. Cu na mão. Só queria poder falar, não, eu sou de boa, relaxa. Relaxa, eu tô tranquila. Eu só te zoava. E aí no 3, por algum motivo, ela ganha um corpo feminino escultural, né? Que ela copia aquela médica. Que era isso, exatamente. Tem um momento que você tá conversando, que tá ela e o Joker em algum lugar, você tá conversando com ela. Aí ela fala assim, é estranho, eu sinto algumas coisas por ele, mas eu não sei explicar o que que é. Aí depois de um tempo, quando você volta a falar com ela, o Shepard fala pra ela assim, é que, como é que funciona isso? Aí ela, então, esse material que o meu corpo é feito, ele se molda do jeito que eu quiser. Por exemplo, na batalha, eu deixo ele rígido como uma armadura. Aí você para e pensa, ou... Tá, não. Exatamente, vamos desenvolver mais isso não, né? Eu já entendi, né? O Shepard pensando, né? Tá bom, já entendi a parada. Já entendi, pode continuar aí, valeu. Eu tô indo ali falar com aquela Asari e já volto. Vou lá cuidar dos meus peixinhos pra ver se eles não morrem dessa vez de novo. Aliás, curiosidade, sexo com a Sari é sem penetração, mas dizem que é o melhor sexo do universo. É uma coisa tântrica, né? Uma coisa. Rola uns Budas assim voando, uns Budas tipo, galácticos. Eu acho que rola uma siririca virtual no cérebro. É tipo Demolition Man, o filme do Stallone, que ele bota um visor na cara, quatro. Isso, ele tá na bomba. Isso. A Sandra Bullock se amarra, ele não. Mas acho que o destaque desse filme não é essa parte, né? São as três conchas. Não. Houve o filme inteiro no Slacker. Isso é ótimo. Stallone Bullock Snipes. É o melhor filme da utopia que eu pensei, sério. Eu gosto muito da cena de ação final do Mass Effect 3. Aquele momento em que você tem que só sobreviver. Eu acho desafiador. E é legalzinho. Mas é porque ali já começa a ter esse... Pra você ganhar. Tipo, você só tem que andar na frente. É tipo as partes de perigo de Uncharted, sabe? Mais ou menos. É só Tá. Bosta, porque ele algumas vezes jogando no difícil. É muito bonito. A parte mas é isso, tipo, você luta até você morrer, porque não importa quanto tempo você resiste. Não, é aquela parte que você tá lutando, aí você tem que ativar um míssel. E aí começa a vir um monte de bicho. Aí fica, caraca, essa porra não acaba aí. Míssel ativado. Aí você, graças a Deus, aí você começa a correr. Você tem que correr até um míssel e ativar ele. Aí o primeiro míssel erra. Aí você, puta que pariu! Aí começa a vir mais bicho, aí tem que recarregar o outro míssel, aí tem que sobreviver aos outros bichos aqui, aí ativa o segundo míssel, você tem que correr até o míssel, apertar o botão e aí pra cá. Tá? Exatamente. Essa você tá cena aí. Que ele tá doidão. A cena que ele tá doidão é feita pra ganhar mesmo, que ele é escuro. Acho que esse finalzinho do jogo, ele, por mais que seja em algumas partes bem escritado, ele pelo menos tem esse tal desse senso de urgência que o Arara comentou, que não existia o jogo inteiro antes. Né? Mas aí você tem o glorioso herói Marauder Shields, que tenta te pedir de ver o final, e o final propriamente dito. Quando eu joguei, já tinha o DLC pra ampliar um pouco o final, pra, pro final não ser tão cagado. Não sei vocês, não sei quando vocês jogaram. Eu joguei já em 2013. Eu joguei antes o cagado, e depois o cagado, mas ainda meio levemente limpo com bacana. Cagado é menos. Exatamente. Eu joguei o cagado no lançamento e o cagado com uma florzinha em cima depois do lançamento da correção. É o cagado com feijão, cagado sem feijão, entendeu? Tudo com cocô mole. Exatamente. No sentido de você escolher final, uma comparação aqui. Fala, Fabrício. Eu falei que era o cagado com milho e sem milho. Ai, que ótimo. Em termos de você escolher o final, fazendo uma comparação aqui meio tosca, é mais ou menos igual no Bastion, né? Você chega lá e escolhe. Fala, eu quero fazer isso. Ou eu quero fazer aquilo. A diferença é que no Bastion, os caras sabiam o que eles estavam escrevendo. Eles sabiam que finais eram aqueles que eles queriam. E tinha um posicionamento moral por trás de cada escolha no Bastion. No Mass Effect, você tem, tipo, eu vou chutar a opção A, B ou C. E as consequências vão ser iguais pra todas elas. Ou, mas foi aquilo que o Arara falou. A reflexão em cima das suas decisões são boas reflexões. Dado que você vive um universo muito tenso em relação à vida sintética, dado que é uma vida sintética que tá tentando colocar uma ordem do universo fazendo a limpa a porra toda, você tomar uma decisão baseada em extinguir a vida sintética, controlar a vida sintética ou criar um híbrido, é bem interessante. Aí e tem um quarto, né? Ah, o quarto é um quarto. É, o DLC é o que você não faz nada e o ciclo se repete. Não, que não faz nada, é que você acha que vai conseguir derrotar e não vai. É, no fim das contas você não faz nada e o ciclo se repete. E depois você mostra, e você nesse quarto final você vê uma civilização bem lá na frente conseguindo deter o ciclo. Não conseguindo deter, mas encontrando informações que a gente deixou aqui pra tentar ajudar ele. Como os Proteans fizeram com a gente. No fim das contas repetindo o ciclo, né? E no fim das contas, desses três finais, ele meio que te fala um, né? Esse aqui é o final melhorzinho, que é o final que vamos todos ser amiguinhos, né? Isso, é o final do que você junta todo mundo, é o que fica mais que o Shepard vai foder, entendeu? Mas que é o pode mais. Os três, né? Não, eu nunca entendi por que que o DNA do Shepard tem que ser desassociado pra isso acontecer. Isso foi forçando de barra, porque exatamente. É aquele momento do sacrifício heróico, paladino máximo, por mais que você seja um renegado, você vai morrer ali como um paladino puto da vida, porque você é um renegado, mas você vai morrer assim. E aí junta todo mundo, e aí sai o pessoalzinho da nave, sai o Joker com a Aide do lado, o pessoal todo mundo fluorescente, e aí é isso aí que acontece. Agora, nesse universo, nesse final expandido, eu achei que ele deixou, só explicou direitinho o que era, o que acontecia depois, e é ok. Ninguém nunca vai conseguir fazer um jogo, tipo, por exemplo, Dragon Age ou Fallout. Esses jogos que você tem muitas escolhas ao longo do jogo e isso contribui um pouco pro final, eles não fazem um final cinematográfico com CG e o caralho. Eles fazem um final textão, parece tipo um textão de Facebook na sua tela, e você vai lendo o que aconteceu. E o texto é moldado de acordo com o que você fez ao longo do jogo. Mass Effect 3, se aparecesse essa porra de um textão no final, ia ficar muito puto. Mais puto do que o final. Verde, amarelo e vermelho. Verde, vermelho e azul. Mas, sei lá. Tá, no fim das contas, acharam que o final estragou a experiência? Não. Pra mim, não. Não estragou a experiência. Três jogos inteiros, não um final que vai estragar isso. É, não estragou a experiência por um todo, mas foi frustrante no final você parar. Porque você tava acostumado com um jogo que te dava sempre coisas reativas, né? Você tava sempre reagindo a alguma coisa e moldando o universo a partir disso. Você estava acostumado a isso. Aí chega no final e ele te dá um foda-se. E se essas três escolhas. E se essas três escolhas que você tem, em vez de serem ativadas de uma máquina, apertei o botãozinho, fossem ações que você tomasse ali no, nos últimos 15 minutos de jogo. Tipo, matei um boneco genérico, final A. Não matei, final B, e fiz uma terceira coisa, final C. Eu acho que essas coisas deveriam acontecer ao longo dos jogos. Mas se... As decisões talvez ao longo de todos os jogos. Ia ser isso, mas... Sim, não, mas a reclamação geral é essa. Isso aí já aceitamos que nisso aí falharam. Cara, se fosse três finais, assim, realmente muito diferentes, era uma coisa. O problema é que foi o seguinte, vamos fugir os dois. Aí, tipo assim... Foi Ryu com soco fraco, Ryu com soco médio, Ryu com soco forte. Foi, aí, tipo assim, aí o Master Relay explode verde, e aí sai a Age e o Joker. Aí e o Joker, Joker sempre. E os dois brilhando. Aí, beleza. Se você acaba com a vida, com as vidas não orgânicas, explode vermelho, sai só o Joker, porque a Age morreu, porque ela é uma vida não orgânica, e aí acaba. O outro, se você acaba com, sei lá, com os orgânicos, explode azul e sai só a Age. Caramba. Não. Sai a Age e o Joker também. Não, mas então acho que tem, então, beleza. A Age, saiu e o Age, com o visor verde, só isso. E aí acontece isso. Então a única coisa que acontece é a cor que explode o Master Relay. Não tem uma diferença, entendeu? Do que aconteceu realmente. Você fica com aquele, com aquela cara de, ok, explodiu verde. Agora vermelho. Agora explodiu azul, maneiro. Bem, eu vou tomar minha xícara de café e vou embora. A conclusão é que a experiência vivida nos três jogos de Mass Effect faz esse jogo ser incrível. Sim, até que eu zerei de novo eles, mesmo depois do final colorido. Mas jogar essa porra de novo pra mostrar pra minha namorada esse jogo. É, porque se fosse zerar pra ver o final, você vê no YouTube, né? Sim, não, o importante é a experiência. Eu achei a sua frase muito foda. Define muito bem o mimimi em cima desse final do Mass Effect 3. Se você jogar o jogo pra ver o final, vai ver no YouTube. Cara, eu termino o programa. Assim. É isso. Eu vou terminar o programa falando da foto que você tira com a galera no DLC Cidadela. Ah, sensacional. Control the Reapers. They are my solution. The solution to what? Chaos. The created will always rebel against their creators. But we found a way to stop that from happening. A way to restore order for the next cycle. Wiping out organic life? No, we harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Just as we left your people alive the last time we were here. But you killed the rest. We helped them ascend, so they could make way for new life, storing the old life in Reaper form. I think we'd rather keep our own form. No, you can't. Without us to stop it, synthetics would destroy all organics. We've created the cycle so that never happens. That's the solution. Estamos chegando na vez de Landerborg! Até Mass Effect, a gente acabou, a gente conseguiu gravar, a gente terminou. O problema de Mass Effect, que é um jogo, que tem tanta coisa pra falar, que é impossível a gente fazer um programa e falar tudo que a gente gostaria de falar. Por quê? Se o ouvinte que é fã de Mass Effect, você vai terminar esse programa falando, caralho, eles tinham que ter falado do X, do Y, do Z, do não sei o que, não sei o que lá. A gente também queria ter falado. A gente tá gravando essa porra 3 horas, a gente precisa dormir, a gente tá fudido. Quem me fale. Futuro aí a gente volta, retoma aí e faz um programa de cada jogo. Tá? Pode ser, acho válido, bem válido. Okay. E... daqui a 5 anos. ano que vem já faz 10 anos da série, tá? Tem esse detalhe. Demorou tanto que já faz 10 anos ano que vem. Vamos fazer assim, então. Quando a Bayer lançar um remaster ou um remake, a gente faz um novo produto. Ok, pode ser. É plausível. Eu acho que não vai demorar. Fica a PC da BioWare. Eu acho que vai lançar rapidinho depois do Andrômeda. Rodada relâmpago. Vivi, quem que você pegou no Mass Effect mais foda? Valendo, não precisa nem explicar porquê, só falar. Liara. Liara. Boa escolha. E Lapso? Liara e Miranda. Não, escolha um. Miranda. Arara. Jax. Boa. Luke. O Arara foi com o Lore da internet. A Miranda também. Oi, Mito Rico. Ai, gente, pô. Liara, sexo tântrico, porra. Comigo foi a Miranda, porque eu tenho uma tara naquela atriz que faz a Miranda. Nossa! Eu assisti a Chuck, então eu assisti a Chuck por causa dela. É verdade! E quando eu vi que era ela, quando, assim, eu não sabia que ela tava no jogo. Quando eu vi a Miranda, eu falei, parece. Aí eu fui pesquisar e era, eu falei, gostei. A Liara foi a melhor. E olha que eu badiei e peguei uma pessoa diferente em cada um dos 6 vezes que eu joguei essa merda. Tem um detalhe que o jogo só permite relações homossexuais de um terceiro, né? É verdade. Tem um pessoal que fala aí que no primeiro, no segundo você não pode. Não, no segundo. Não dá. Sim, você cria uma. É uma amizade mais colorida. Se você considerar que a Sari é assexuada. Não, são fêmeas. Não, são assexuadas. É só no 3. Não, mas não tem uma NPC aleatória que aceita. Eu acho que são NPCs. Se eu não me engano, é uma secretária sua no terceiro. Uma coisa assim. No 2, né? No 2. Isso. Que a deixa é quando ela pede pra poder olhar os peixinhos lá, o negócio. É quando você sobra ver os peixinhos. Aqui, ó. Tanto é que tá vendo a Kelly Chambers, ó, meio Shepard. Kelly Chambers, Samaria Mori. E tem a jornalista também, se eu não me engano, Jobots. Mas eu tô falando no 2. No 2, porque no 3 já tem. No 2 tem Kelly Chambers. Samaria Mori não conta. O pessoal quer contar, mas não conta. Então, a Sari não. Só ela. Não tem macho fêmea. Que é assistente pessoal do Shepard. Na verdade, elas não têm o sexo, é que elas são os dois. É. Ok, isso aí. É melhor do que não ter sexo. São autossuficientes, né? Eu prefiro ser hermafrodita do que eunuco. Ok, plausível. É uma frase pra se estampar numa camisa, né? Eu prefiro ser hermafrodita a eunuco. Com essa frase, vamos começar a encerrar o nosso episódio de hoje. Você preferia ser o quê? Hermafrodita ou eunuco? Envia sua sugestão pra eu gosto de jogos da roupa no playstation.com. Pode falar também no grupo do Facebook, né, não, Elá? Pode. Então vai lá no grupo do Facebook, que tem direito nem porra nenhuma. Tem no post. Tem tudo aí na postagem, você nos encontra lá, tem alguém aí chiando pra caramba o microfone, não sei quem é, já 3 horas de gravação não importa. E o mais importante é o seguinte, tenham todos um Feliz Natal, o Batman de Soco talvez volte semana que vem, se não, volta aí em janeiro, lá pro dia 13, por aí, tá? Por aí. Acompanha-nos, e eu vou agora pedir pro pessoal fazer as suas respectivas chamadas pessoais pra acessar o Tech Tudo, assinar Crunchyroll, etc. Vivi, por favor, faça aí o serviço. Beleza. Meninos, valeu pelo convite, tô morrendo de sono, voltei a ficar com fome depois de 3 anos luz gravando isso aqui, mas é divertido, justo, né? É bom, dá pra encontrar, sou uma das editoras do Tech Tudo e também do Girls of War, então se vocês quiserem aparecer por lá, deixar recadinhos de coração, ou mandar todo mundo tomar na puta que pariu, até beleza, tá sussa, tá beleza, então aí, beijo pra vocês. Exatamente, a gente tá com... Muito obrigada. O girlsofwar.com.br/Surprise Box, né? Que a gente tá trabalhando também com caixinhas de assinatura com temáticas nerds, animes e beleza. Só dá um pulinho lá no site. Eles são gente boa, vão colocar o link também no post pra fazer o jabazinho. Sim. Entendeu? Então... Sim, já coloquei. Você vai colocar? Então, beleza. Vai, já coloquei. Vai sim, porque passei 5 horas dentro de um ônibus pra poder me gravar aqui com vocês. Vai tomar todo mundo no olho do cu, entendeu? É razoável. E é isso aí. Valeu, gente. Beijo nas crianças, porrada em todo mundo, valeu, beijo, fui. Arara, olá. Olá. Duas coisas, se você gosta de anime, confira Crunchyroll.com, é o único serviço oficial no Brasil que você pode assistir anime. Quem riu aí escandalosamente, é isso aí. Mas é verdade. Se você gosta de anime, acesse Crunchyroll.com. Mas, cara, as pessoas só aceitam. Eu vou falar do jeito que você quer ouvir, tá bom? Arara, dá licença, tá? Se você gosta de anime, acesse Crunchyroll.com, lá é o único serviço oficial onde você vai acompanhar animes em paralelo com o Japão, em todo o Brasil. Crunchyroll.com. Tá satisfeito agora? Se eu abrir uma loja, eu vou contratar esse menino, na boa. Ok, deixa eu... É isso aqui. Se você uma rádio, você contra os caras também. Também, cara. Obrigado. E se você gosta de jogos, como você provavelmente gosta, porque você ouviu 3 horas de podcast de Mass Effect, acesse boaspiadas.com, é um site com boas piadas pra você dar risada, e você gosta bastante de piadas. Então, você provavelmente vai gostar bastante. chamado Boas Piadas é Boas Piadas. Que foda, eu tô aceitando essa coisa. É sério, pode deixar só, pode ser do Pompom. E o Quack, né? Sim. O Boas. Sim! Eu não posso, eu sou proibido. O nosso canal do YouTube, na verdade. É que eu queria dizer o seguinte: se você colocar www, o boaspiadas.com não vai pro Quack, tá? Ainda, em breve. Ah, ok. Em breve. Então eu vou referenciar só boaspiadas.com, que vai pro Quack direto. O Quack agora tá com um formato podcast também. É, na verdade é a mesma coisa que os programas. É, tipo, sim. Se você gosta de ver os nossos vídeos, mas você não gosta de ver jogos, se você gosta de imaginar eles na sua cabeça, porque imaginar eles são melhores do que no vídeo, você pode ouvir o podcast. É tipo sexo, coisa assim. É tipo isso. É tipo sexo com cegos, assim. Bem legal. Tá no 43 agora, né? Sim. Toda semana a gente tem um jogo diferente. Tem bastante coisa diferente, desde Motorsport Manager até jogos do momento, como Civilization 6. Eu tô assistindo o jogo agora aqui do vídeo. É, cara, o Quack é bem delicinha. O 43 eu não vi aqui. Deixa eu dar logo um like nele. Você vai gostar porque é baseado numa série de quadrinhos, então. Muito bom. Fabrício. Blue Estate. Olá. Olá. Eu tô na internet de sidekick de uma porrada de coisa. Tem uma delas é minha. E aí eu não sei se eu posso fazer propaganda por aqui. Pode ser propaganda. Mas você não pode. Tá. Não sei se vai ter tempo pra fazer tudo. É, não. Exatamente. Vocês escolhem aí o que vocês querem linkar. Eu participo eventualmente do podcast chamado Mixtape, um blog chamado Aumente o Som. É focado em música, basicamente rock, mas música de todos os gêneros. Eu participo de 2 ou 3 episódios anuais. Oi? Sertanejo? Não. Não tem evidência de Choró? Até agora não, mas está programado para ser gravado. Ah, tá. Eu participo. Quando tiver evidência, ele me chama. Eu participo também, eventualmente, como alívio cômico de um canal do YouTube de League of Legends, que pode ser bem zoado, então. Tem nome isso, não? Tem, chama Num Quarto. É um Num canal Num Quarto. É um canal que é gerenciado por 4 amigos, se conheceram na época do ensino médio. Ou seja, e cada um foi para um lado, 4 quartos, né? Todo mundo ali joga Num Quarto. E de vez em quando eu apareço lá. E agora e são... eu faço propaganda também do Baixo Frente Soco, porque eu já participei aqui, então eu sou daqui também. Olha, ok, só. Beleza, é justo. Não, metas de barra. Coloca aqui, Baixo Frente Soco. Baixo. Pode ser que o cara ele não saiba como ter chegado aqui ainda, né? Pode acontecer, alguém passou aí. Roubou o telefone de alguém que tava lá, o que é despachado. É o baixofrentesoco.com. Lá, você quer fazer o café lá? Não. Não. De verdade, não. Did that all really happen? Yes, but some of the details have been lost in time. It all happened so very long ago. When can I go to the stars? One day, my sweet. What will be there? Anything you can imagine. Our galaxy has billions of stars. Each of those stars could have many worlds. Every world could be home to a different form of life. And every life is a special story of its own. Tell me another story about the shepherd. It's getting late, but okay, one more story.